in this scene, yeah. Eu passava na loja dos carros, achava tudo bolado. Só andava de chinelo, hoje eu comprei um tênis muito caro. Tinha um anti-VIP no faro, elas querem parar do lado. Eu tô com um poder bélico, uma lunetão no fuzil camuflado. Tapaz, no alto do morro, tapaz. E se tiver mandado a bala, vou, mó paz. Me deixa marular que eu tô de boa. Yeah. Dinheiro na bolsa, no short shop, nós tá gastando na BP. Eu penso no malote, mais do que na raba da B. Jacuzzi, casa de gringo, meu fuzil vem lá de fora. Só ande só para abusado, um traje tchuante no faro. Dois dias virado na pista fazendo dinheiro, essa porra tá sério. Mercedes ou BMW, queimando esse balão no caldo. Tô pelo quadrado de Honda, mano, pode vir, tá mó paz no complexo. Desde menor da minha janela eu vi a bala comer. Perdi vários amigos bons que era a linha de frente. Hoje nós comemora e compra o que não pôde ter. Só de marola, então joguei meu vulgo no pingente. O menor, criminoso, sobrevive o risco. Vacilo, vai de mal, meu bonde é psico. Mira lesinha na Glock, com um pentão de 30 tiros. Não nega nem os pedidos, mano, tá avançando. Tá paz. No alto do morro, tapaz. E se tiver mandado a bala, vou, mó paz. Me deixa marular que eu tô de boa. Yeah. Dinheiro na bolsa, no short shop, nós tá gastando na BP. Eu penso no malote, mais do que na raba da B. Jacuzzi, casa de gringo, meu fuzil vem lá de fora. Eu passava na loja dos carros, agora tem um varal bolado. Joguei o time no pé com camisa de time muito confortável. Elas querem parar do lado, mas não tava no passado. Agora tá dando chile que ela se apaixonou no fuzil camuflado. Varo, disseram que eu não ia ganhar esse jogo. Agora eles querem colar e falar que é o trem do mano. Var piranha joga, se me vê que é foto com meu Zoro. Corvette branco, de Kenny no pé, cabelo no pé. Na vis e na vis, coleciono Barbie V. Minha filha nasce, mano, eu mando e vi o Rubi. Outros lugares, já viajei pra outros países. Cordão de milhão, hoje é meu porte. Piranha, é bola na Glock. Curtindo no beat do Glock. Peça a cara, levanta a tua autoestima. Que coisa linda, mas só a cascara do momento. Ela sentando gemendo, pele chefinho tá cá dentro. Depois de tanto problema, só quis curtir minha mão. Rapaz, no alto do morro, tapaz. E se tiver mandado a bala, vou, mó paz. Me deixa marular que eu tô de boa. Yeah. Dinheiro na bolsa, no short shop, nós tá gastando na BP. Eu penso no malote, mais do que na raba da B. Jacuzzi, casa de gringo, meu fuzil vem lá de fora. Ultimamente só ando pensando em mim. Ultimamente, várias paradas na vida eu aprendi com o tempo. Tempo. Longe de todos eu só quero ficar sozinho. Só eu. Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro. Porque eu não te devo nada, e você não vai me entender. A gente já é doutrinada, eu não posso deixar falha. Mas é a cara do crime, mas é busque com gelo de coco. No copo ela rebola por cima com lança na mão. Me enfeita, me deixa com tesão. Tipo a droga mais pura, mistura de fofura com putaria na cara dura. Nós dois chapado, deu fuga nos cana, na viatura. Sempre na onda que ela me chupa. Nossa vibe no alto, show tá lotado. Porque Deus me abençoou, sou abençoado. Eu sei que vários duvidou, quis me ver lá embaixo. Quem foi de ficar, ficou. Não

sua boca, já pensei em você sem roupa. Pelo jeito cê me pôs na zona de perigo. Acho que agora sei o que te dizer. Será que a senhorita quer ir embora de comigo? De novo, essa menina tá me deixando louco. Não quer amor, quer meu fix misterioso. Quer putaria no momento amoroso. Melhor remédio pro desprezo é dar o troco. Sem aliança, sem compromisso com os outros. Mais uma vez vai rolar. Toda me fica amagada ainda nesse teu vestido branco. Às vezes imagina um bagulho muito lindo. Toda vez que eu fico te olhando de canto, fumando e te olhando, pensando no que eu vou te dizer. Você dançando, pensando no que eu vou te dizer. 4-4-2, vida arrasa. Pensando no que eu vou te dizer. E aí, Portugal? Bora começar, mano? O saca escalete não é GTA, mas nós tem um macete. Caiu na rede, é peixe que... Tubarão é sem leme. Toma, toma Jack safado. Doida pra sentar pros menor favela. Sabe que nós tá com a senha aí. É nós que virou tendência assim. Tô gordinho de malote. Várias piranha tá tirando short. Ela brota na base do homem. Fica à vontade com a tropa danada. Que hoje vai ter o que quer. De rolê pela cidade. Motorista trouxe o Cadillac. Tubarão pique celebridade. Chama chuca que hoje tem fight. Já acionei o PZ, que já acionou o BZ. Hoje a noite é um perigo, o Portugal tá comigo. Várias princesas de fora que veio sentir a sensação de poder. Lamborghini pega fogo na pista, tava na RJ, parei SP. Porque a capital das notas, nós conta. Hoje eu tô de marola, então chama as amigas piranha. Ela sabe que nós tem as manha. Porque a capital das notas, nós conta. Hoje eu tô de marola, então chama as amigas piranha. Ela sabe que nós tem as manha. Eles levaram meu soro, mas não levaram meu brilho. Favela tá no instinto, mas até choro por isso. É criar de comunidade, nós é de verdade. Zero vaidade é a tropa do sábio. Toma Jack de cima abaixo dos menor do ódio. Ela quer brotar no RJ e curte o monopólio. Fica à vontade, princesinha. Hoje tu tá na base dos criar. Na base dos criar. Chama aquela fé o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma Jack, vá. Chama aquela fé o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma, toma Jack, Jack. Que eu mandei você deitar. Joga o jet nas ilhas de garata. Quer se envolver com menor? Seleção dos caras ruim. Ela tira a roupa e seduz. 1.200 é nós que conduz. Apaga a luz e toma, vai dar na dona, vai. Cê tá no pau cavalona. Fala que ama, acha que engana. Carro minutinho de fama. Ocasião é que faz o ladrão. Sem sentimento e sem coração. Equipe B é a quadrilha do sábio. Conexão com mano tubarão. Chama aquela vem o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma Jack, vá. Chama aquela vem o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma Jack, toma Jack, se apega. Ela brinca mais que a brincadeira. Ela é puta na segunda-feira. Na terça, na quarta, a semana inteira. De lazer fumando baseado. Olha minha cara de preocupação. Contando dinheiro, fazendo fumaça. Vai que dá jogar assim no balão. Mas o que falam não me importa. Que o foco é a nota. Malote é a escapar. Atrair show. Mas o que falam não me importa. O foco é a nota. Malote é a escapar. Atrair show. Chama aquela vem o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma Jack, vá. Chama aquela vem o tempo todo. Sobe na garupa e vem dar um giro no morro. Toma Jack, toma Jack, toma Jack, vai. agora tô fugindo de laço. Só bota a cara pro que for necessário. O mal do povo é duvidar do palhaço. Cê não precisa acreditar no que eu falo. Os ingressos do meu show esgotado. Muita grana, muita grana. O mal do povo é duvidar do palhaço. Cê não precisa acreditar no que eu falo. Às vezes eu choro, Deus. Me arrependo, Deus. Por ter uma alma rebelde. Por ser um menino rebelde. Se ele me escolheu, serei um instrumento seu. Cure minha alma rebelde. Pois sou um menino rebelde. Muita fama não vale de nada. Esses cana sempre me param. As piranha me amanada. Na minha cama, goza e depois jala. Sentimento. Tá sempre colocando palavra na sua boca. Tá sempre te tornando uma outra pessoa. Mas tudo bem, você que faz as suas escolhas. E o tempo vai te mostrar que não é bem assim essa porra. O mesmo que te ama pode querer que tu morra. Mas tudo bem, você que faz as suas escolhas. Me livrar do mal e cuidar da minha família. Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas têm e que vem. Me protege todos os dias. Me guarda nessas idas e vindas. Que Deus me abençoe aqui, não me deixe sucumbir. Guarda o meu coração, me livra na escuridão. Que a inveja desse povo saia da minha direção. Que a minha fé não se vá nessas ilusão. Que a minha mente não caia na tentação. E eu tô de marola fumando e fudendo. Já bati neurose com os meus sentimentos. Por isso eu não vou me entregar. Quem andar com pouco farelo vai comer. Quem tiver mandado vai ouvir pra lá, lá. Pela minha coroa eu sou capaz de morrer. E nesses alemão é muita bala. Eu sei que tu desacreditou. E também riu do que nós passou. Mas o mal do povo é duvidar do palhaço. Cê não precisa acreditar no que eu falo. Às vezes eu choro, Deus. Me arrependo, Deus. Por ter uma alma rebelde. Por ser um menino rebelde. Se ele me escolheu, serei instrumento seu. Por ter minha alma rebelde. Pois sou um menino rebelde. Quiser, tu nunca vai entender a mente do menorzinho. Deus me livre dos sanguessugas, bando de filha da puta que vem querer se aproximar de mim. É que tu nunca vai me vender, eu não vou render. Quer tá comigo, quer aparecer, quer aparecer. Sem neurose, eu não sou teu amuleto da sorte. Sem neurose. Se eu me afastei, então não espere que eu volte. Não existe mais leais, isso é óbvio. Vocês são todos iguais. Chega da ódio, nem me fale. Remédio pra sua falsidade é bala. Chuva de bala, nem me fale. A confiança é uma mulher ingrata. De hobbit mato. Blindado por Deus, eu sou. Quem era de mentira, ele me mostrou. O tempo escureceu, fechou. Quando veio a tempestade, um montão pulou. Não existe mais leais, isso é óbvio. Vocês são todos iguais. chegada, ódio, nem me fala. Remédio pra sua falsidade é bala, chuva de bala. Ei, ei, ei, ei, ei, oh. Tempo mostro de verdade ou de mentira. Ela me engana e eu finjo que acredito. Tu tá querendo ensinar o padre reza missa. Nós não entra em campo pra perder a partida. Perdi meu sono, pois lutei com demônios. Venci todos os demônios que sabotam minha mente. Não sou o mesmo que tu conheceu ontem, nem a mesma pessoa que tu via sempre. Ei, A vida mostra que eu só posso confiar em mim. Eu que não posso me enganar, não posso me trair. A vida mais que eu só posso confiar em mim. Não posso me trair. Eu que não posso me enganar, não posso me trair. Olha com a minha tropa no shopping mais caro. Hoje o meu fielzinho vai marolar. Escolhe a joia mais linda e o traje mais raro. Depois cola no meu show que nós vai embrasar. Sinto pena do que desacreditou de mim. E pros falsos me desculpa, esse não é meu fim. Desde novo eu sabia que ia virar. Muito novo e tanta coisa pra alcançar. Não é fácil avançar na vida, o mundo é uma subida. Uma hora gigante, vários despencou. Tem que aproveitar cada batida, foco é lá em cima. Calando a boca de quem não acreditou. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tá predestinado. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tava predestinado. Vou viver, two and two. Traz a pé, só lá. Traz a pé, bola um. Tô cheio de ódio do governo, mas também em termo. Nunca me deu nada e só me tirou. Menorzinho me tira como espelho. Vai pra cima deles, vem se deixar forte quem te ajudou. Esse jogo é só pros manos que sabem jogar. Se for fraco, eles vão te pôr no seu lugar. Não é fácil avançar na vida, o mundo é uma subida. Uma hora gigante, vários despencou. Tem que aproveitar cada batida, foco é lá em cima. Calando a boca de quem não acreditou. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tava predestinado. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tava predestinado. Louis Two and two. Traz a pé, bola. Oh! consciência vale por isso que tu consome meu rimo no microfone, tu corre risco de morte. No meio da roda punk, tua mãe não faz ideia das coisas que acontecem. Você conta com a sorte, não sai machucado, mas entendo que tu ama quando eu tô junto com o Gunny, o perigo que eu te trago. Odeio gente do pop, as piranha, curte o rock, minha RG me deu bloco, atual dela é um sai, tá, frente a tudo, hein? Tem um rock'n'roll na porra do bagulho, sai, seu filho da puta. Nossa, que eu não sei. É que a turma tem quatro filhos. Foi só três que eu registrei. Mas só por causa que ela é cruel. Mas ela dança que eu não sei. Eu sacudi o barco dela. Canta no saque, toma pela pata de Juca. Não é nada explica. É que a mãe pensa que ela é vive. Que o pai pensa que ela é gay. Mas geral sabe que ela é groupie. Não trampa final de mês. Eu sacudi o barco dela. Canta no saque, toma. Uma aberração, eu vou fuder que a tua mente ao saber que eu sou o canhão. O melhor destravo PT. É que eu vim do agro, eu bati num cara magro. Eu sou Rock Dan, o famoso mestre dos magos. Sai do meu caminho, que eu tô atrás do pergaminho. Tu é criança, sai do baile, procura teu leite ninho. Odeia a polícia sem malícia, não existe meio termo. Total fora do padrão, inimigo do governo. Quem tentou morreu, quem viveu mora no inferno. De saber que os bandidos aqui tudo anda de terno. Eu não durmo, eu não freio. O maior daqui é o mesmo. Qual o sabor, qual a cor do teu org inteiro. Eu faço o vídeo, te vendo o crack. Ela pede pra mim, é o rim igual o pack. O rim igual, e o rim igual, e o rim igual, rim igual, rim igual o pack. Rim igual o pack, rim igual o pack. Rim igual, rim igual, rim igual o pack. Eu queria ser cantor de rock. Pô, tem gente que faz por like. Terça-feira ela senta, meu pinto escorrega na rampa. Ela é o Tony Hawk. Vamos sacudir o barraco dela. Não vai se encargar com a minha piroca na tacu. Finge fio dental, o cabelo da tua xereca. Inimigo sempre que me vê na pista gela. Falam de pacto me julgando. Eu tô focado na minha carreira. O único pacto que eu assinei foi pra comer toda a mãe solteira. Oh, oh, oh, oh. Little Reno é bom moço. Sobremesa desses cana. É morango com pescoço. Minhas contas tá paga, meu ponto te apaga. Comédia com nós nunca vai se criar. Quem me conhece me compra e não vende. Tu só vai me ver se você me pagar. Eu queria tamo de lajado daquela do CG. Sexta-feira ela brota ali em casa no grilo dela, virou DJ. Ai, pera aí, rapidinho, deixa eu falar um bagulho aqui. Ô, Major, eu tava vendo o Shrek esses dias, fiquei pensando num bagulho. Como é que o burro engravidou o dragão, mano? Caralho! Não foi inseminação artificial. Sei lá, viado. Sai! Tá! Frente a tudo, hein? Tem um rock'n'roll. Na porra do bagulho! Sai! Seu filho da puta! Essa que eu não sei. É que a turma tem quatro filhos. Foi só três que eu registrei. Mas só por causa que ela é cruel. Mas ela dança que eu não sei. Eu sacudi o barco dela. Canta no saque, tem. Eu quebrei uma guitarra na cara do arrombado. Eu me sinto aliviado. Fudi uma vadia branca, tipo foda-se o que falo. Ela é filha de polícia, será que eu fudi o estado? O major me ligou, disse que tava aqui. Me acionou no RIB, pra não fazer o drive-in. Os cria rime igual Paqui, eu rime igual B.I.G. Vadia, eu sou um bandido, mas escuto Justin Bieber. Show do BG parecendo carnaval na Bahia. Os cria fazendo na mão do lado na putinha. Eu ando com três segurança, tipo foda-se tua vida. É os queridinhos do RJ, do menino da mídia. Puta agindo igual verme, então vou pisar. A boca da puta não vou beijar. Na boca de fumo tu vai me achar. É várias formas de fazer dinheiro. Nega, eu tenho que continuar. Tu tá escutando os balalá. Não posso parar de atirar. É o espírito de um jovem negro. Sai! Tá! Frente a tudo, hein? Tem um rock'n'roll. Na porra do bagulho! Sai! Seu filho da puta! Dança que eu não sei. É que a turma tem quatro filhos. Foi só três que eu registrei. Mas só por causa que ela é cruel. Mas ela dança que eu não sei. Eu sacudi o barco dela. Canta no saque, tem. Oh! cara do crime. Yeah, yeah. E aí, Portugal? Bora começar, mano? Vai, pique jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer é viver nossa vida em paz. Melhor que ontem e pilotar as naves que nós sempre sonhou. É o povo. O trem mais caro é nós que manda no RJ. A cara do crime, favelado rico cheio de joias. Humildade é o lema, mas quem pisou sustenta. Que a equipe sábio tá pronta pro caô. Geral sabe se vê o comboio de carro vermelho é o posto roxo. Jogando dinheiro fica em Silvio Santos, fazendo bem mais que o governo no mundo. É que dessa vida nada se leva. Fé em Deus e nas crianças da favela. Chega lá. Lembro dos que já se foi. Na selva só sobrevive os menor de guerra. Mas tem luta nessa porra, nós é 22. Terror dos invejosos e querido por ela. Só de raça na pista como de costume. As braba do pose no último volume. Partindo pro baile, nós que para tudo. Lacoste é o traje, Dior é o perfume. Vidade bacana, a Patricinha mais linda. Encontrou o caminho da minha cama. Sabe que nós é a cara do crime. Que pé no chão, nós não liga pra fama. Vai, joga pra tropa do B. Não é segredo ser peixista lazer. Ela sabe que nós é o controle. Taca bagaço, faz acontecer. Sabadão de giro na favela. Respeitado em cada canto dela. Cria que é cria, não perde a raiz. Não importa se é dia de opera. Na peixe, 911 é a conquista. Então joga essa porra pra mídia. Por favor, não sufoque o artista. Conexão RJSP. Minha conta bancária tá igual CPF. Invejoso fica sem entender. Nós anda sem tempo pra caô na net. Ai, pique jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer é viver nossa vida em paz. Melhor que ontem e pilotar as naves que nós sempre sonhou. Dias antes inconfundivelmente mais aprimorado. PM Fumê 2011, edição limitada. De vê lá o que que pega na minha favela. Mais plantas é prova, nós vai queimar numa vela. Só não confunda se me ver na rua é proceder postura pra fazer um rasante no morro. Pique de jogador caro, passa da cara, cadu e posto outro. Mano, garçom, vê com bom que a comemoração hoje vai sem dobro. Tudo brotou na favela e o Belzinho tá com aquelas que gosta de coro. Falou que nós é a cara do crime, então tá bom. Coloquei Borges pra elas entender com a visão. Ouvi o Coroan falou e amassou no som. Chefe de covete é marolada de vilão. Ai, e que jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer viver nossa vida em paz. Melhor que ontem, pilotando as naves que nós sempre sonhou. Eu tô vendo tudo com a visão de águia. Ninguém me para. Ela acha que é meu CPF, mas essa porra é minha conta bancária. É o menor procurado na receita. Ele não planta e inveja a colheita. Fada do olho é com olho de ódio. Eu retribuo sua gentileza, ó meu senhor. Tu quer meus olhos, então leva. Daqui a pouco eu aperto aquela. Ela sabe que eu sou a cara do enquadro. Por isso tô sempre carburando a vela. Saudade dos amigos que se foi. Mas sempre vai tá no meu coração. Dia difícil na luta, eu tava cheio de ódio, agarrando plantão. 911 maneiras pra resolver meu problema. É o menino do ódio revoltado com o sistema. Respeitar os fundamentos, tu sabia, é o nosso lema. Menorzinha a cara do crime, nós não promete, nós faz. Vai, pique jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer é viver nossa vida em paz. Melhor que ontem e pilotar as naves que nós sempre sonhou. Sim, vou bolar também, trajado ataque pela pista. Moleque tá avançado, sonho nessas lindas. Deixa que nós que quando der tá bem cinza. SP e RJ tá mantendo um bom clima. Fim de semana saquei do canhão. Eu vou dar um pinhão pela minha quebrada. Semblante tchuco, cara de latão. A interrogação fica por onde passa. Será que ele só vive com o dom? Aplica dinheiro em coisa errada. Olha, doutor, eu não tráfico não. É a cara do crime que tá estampada. Ei, fosse dito baile funk jogando na beira, gritando na pista. E quem desacreditou hoje, olha, visualiza nós na mídia. É pouco pra entender, muito pra acreditar que nós não se vacila. E ela jogando na parede, dançando muito louca junto com as amigas. Nós é assim, aspecto predominante. Ela brisa em mim, só ouvindo um alto-falante. Então deixa assim, jogando essa bunda gigante, a cara do crime. É que a mídia insiste em focar em nós. Piranha, rede que hoje eu tô forte. Que é sucesso e tira foto com a Glock. E se tentar peitar vai tomar. E pros falador que querem falar, vem me apontar. Tem que saber que as coisas mudam da ponte pra cá. Eu passei sufoco e hoje eu broto pesadão de ouro. Se quiser me achar menor, só tu olhar pro topo. Olha pra minha cara, tu vê a cara do crime. Realidade não é filme, playboy. Paga e me assiste de camarote no show da vitrine. Atacante nato, artilheiro, pique imperador. Não perdi minha essência com a minha tropa, nós segue avante. Falador que querem falar, vim me apontar. Tem que saber que as coisas mudam da ponte pra cá. Eu passei sufoco e hoje eu broto pesadão de ouro. Se quiser me achar menor, só tu olhar pro topo. Sempre trajado, queima na vela, enquadro na salinha. Despreocupado, habilitado. Sei que elas amam e tem um vice em mim. A polícia em mim, quantas for assim. Segue, nós tá no pinote. Vê se eles pegam de África tu, hein. Então vai, dois tirão pro alto. Pra comemorar a vitória do gueto, vai. Muito dinheiro jogado, jeito de trole pros caras suspeitos. E vai, quantas não desejo. Hoje eu tô com queijo desfecho montado. As meninas do queijo, vivendo muito, tô despreocupado. Então, a cara do crime, capate da vitrine. Tô boladão, segura a brisa, é hora de acelerar. Que essa porra não é filme, cara. Cheio de ouro no pescoço, ela sabe que eu tô importante. Quanto mais fico bonito. Os caras me parem, abordagem legal. Vai, pique jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer, viver nossa vida em paz. Melhor que ontem, pilotar as naves que nós sempre sonhou. Aí, satisfação, Oruan. Essa é mais uma cara do crime. Inspiração pra molecadinha. Chega na favela e pergunta quem é o Pose e quem é o Oruan. É que ela é braba desde novinha. Então olha dentro do meu olho e assume que tu é minha fã. Aí, um salve pra todos os amigos do RJ, de SP. Vou lançar assim, ó. Salve, chefe, PG, Cadu, 2T. E aí, MC, G, e aí, Rian, SP. Salve pro mano Buzeira, pro mano Cris também. Pro Nina Bravanel e pro Fabiola. O terror dos alemão, o menor cresceu. Diante da dificuldade, quem sou eu? Não sou melhor que ninguém. A vida me fez refém, mas já me levantei. Brincando as adversidades que a vida deixou. O menor que tava puto se revoltou. Driblando as adversidades que a vida deixou. Mas o sonho do menor era ser jogador. Mas a falta que o mundo dá, ela causa revolta. Pique jogador, nosso passe é caro demais. Tudo que nós quer, viver nossa vida em paz. Melhor que ontem e pilotar as naves que nós sempre sonhou. É o Pose. Yeah. Tá rolando. Yeah. É o Portugal, meu Bielzinho. Merda, privativo. Yeah. todo meu mano portando uma glória. Todo meu mano de gang, pique louco, tô no pique do pose. Muito ouro estampando pingente. Falcão, vou pelos altos sobrevoando. Pronto pra missão, é o Portugal que tá ritmando. Se eu tô de meiota, ela passa e joga. De G3 ela passa e rende. Favelado, mas eu tô na moda. Visionário é uns anos à frente. Atitude nós vê pra hora. Nessa vida nada é pra sempre. Leva o lucro e elas embora. Ela viu o volume, pulso brilhando igual vagalume. Dois dias sem dormir. Proposta chegando e agenda pra cumprir. De bandido, lá corte o gude. Ela me sangue nem é uma vampira. Fala que toda essa grana é da pub. Mas do nada aparece bandida. Quer mentir pra mim em plena segunda-feira? Eu não vou cair na lábia dessa blogueira. Papo de Agostinho, vai levar ela pra treta. Vai sentar pro de Veneta. Blogueirinha, e eu no QG. Em plena segunda-feira, tu deu pro PZ. Tirou foto cardedeira. Foi no CPX e fumou lá na Palmeira. Vai sentar pro de Veneta. É o pose do rodo. Parolando muito na cara das velhas. Defender com banco de couro. Manda vir bucana. Nós fumar sem teto o tempo todo. Mas nem sempre foi assim. Na sabedoria eu fiz virar o jogo. Levando as melhores da Wii. Agora elas querem sentar pro menorzinho. Enjoado, no bar tô sep. Trajado, na tropa os melhores soldados. Me inspirando lança pro alto. Pé no chão. Cada bala nossa fé. Para baixa a cabeça pra lema. Só de raça aqui parado. Agora elas querem sentar pro menorzinho. Enjoado, no bar tô sep. Trajado, na tropa os melhores soldados. Inspirando lança pro alto, pé no chão. Cada bala nossa fé. Para baixa a cabeça pra alemão. Só de raça que parar do lado. É o poço. Bandida, quer mentir pra mim em plena segunda-feira? Eu não vou cair na lábia dessa blogueira. Papo de Agostinho, vai levar ela pra treta. Vai sentar com de Veneta. Droga, putaria rola, tá chegando a hora. Vou tacar o piro nas blogueirinhas do RJ. Que nós é favela, mas nós que faz a moda. Preto rico novo com uma das novas. No tesão ela dá pra criminoso. Lançada Barbie pra ela baforar. Tá o Bielzinho e o pose do rodo. Tiro pro alto pra comemorar. Não tem como acreditar no que uma puta fala. Minha intuição é igual uma Glock. Pô, ela nunca fora. Se Deus guia, nada vai faltar. Meu coração é terra que ninguém pisa. Bandida, quer mentir pra mim em plena segunda-feira? Eu não vou cair na lábia dessa blogueira. Papo de Agostinho, vai levar ela pra treta. Vai sentar pro de Veneta. Ela quebra tudo no dente de Portugal. Ela quebra tudo no beat de Portugal. Tava com duas lindas, barra da Tijuca. Se não imagina que ela faz em juntar. Que ela faz com a boca, que ela faz com a bunda. Falo no seu ouvido as coisas absurdas. Gemendo meu vulgo, ela quer pressão. Da onda me pede depois do show. Ela faz de tudo pela atenção. Gostosa no pique, capaz da boca. Fica louca, de balinha, de balena. Toda chique, poderosa. Não perde tempo, só vive agora. Bebê, vários homens queria você, mas tu sabe que tu não é pra qualquer um. Tu pode escolher a Panamera branca, tu pode escolher a McLaren azul. A mão da tua vida, nós sobe teu vals pra tu entender quem é o 01.